43, vamos para 44. O juiz prometeu o jogo a 47. Olha o México chegando, olha o gol! Gol do México! Aos 44 minutos do segundo tempo, o Arellano entrou na velocidade. O Rogério saiu com categoria, ele tocou por cima. E se com 2 a 2 estava devendo, como disse o Noronha, perdendo de 3 a 2, está endividada por um bom tempo a seleção brasileira.